poesija. Da ste mu skinuta pluma koj za moj tuga. Som skravi zadus komu močići koj tados. Komu zdušu tar, paru dija ruzni brat. Nesa vida, ti plaže lado. Nesa vida, ti disgratado. Nós temos que lutar por uma coisa mais vulgar. Somos escravizados como um monte de coitados. Vamos nos juntar para um dia nos livrar dessa vida de flagelado, dessa vida de desgraçado, dessa vida de flagelado, dessa vida de explorado. Dessa vida que desgraçado, dessa vida que flagelado, dessa vida que explorado.